Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Eu tô saudando a mandioca. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. De um encontro de Clara com o ovo, com você, sim, muito dentro do bolo, oi? Não foi muito legal esse começo de programa. Se a pessoa quiser fazer uma extensão, até ligar, fazer boquetes de lâmpadas. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Vai começar a... Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Seja bem-vindo, você ao Pode Comentar, o mais melhor de bom podcast da Rede Mundial de Computadores e sim, também de rádios. Sim, estreamos na rádio, mas calma, que essa aqui é uma das primeiras novidades, porque hoje, especialmente hoje, temos também uma convidada especial. Mas vamos aqui para a bancada de sempre, que como vocês sabem, apenas eu nesse podcast não teria graça alguma. Então vamos ver aqui quem eu vou puxar aleatoriamente. Se apresenta aí, Marcelo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast. E eu não queria estar aqui, né? Mas vamos lá. Nossa. Mas bom, viu? O bom é que a bancada não quer estar aqui, não temos ouvinte. Então é um dos melhores podcasts do universo. E quem quer gravar, não quer gravar, e ninguém quer ouvir. Isso combina com o nosso público-alvo. Então ele que está aqui, que ele veio aqui exclusivamente porque eu fiquei enjoando muito, mas ele veio. Ítalo, dê o ar da sua graça, por favor. Olá, pessoas, eu também não queria estar aqui. Todo mundo quer trabalhar. Todo mundo quer estar aqui. Agora me digam, na época de carnaval, eles queriam estar no carnaval? Não. Eles só não queriam estar gravando, pode comentar. Eles só queriam estar no lugar. Apenas isso. Ô, Neilo, me ajuda aí, disse pelo menos que você queria estar aqui. É difícil, cara, mas você sabe que eu não posso mentir. Eu também não queria estar aqui. Na verdade, não minto. Nossa, que legal, que bacana. Estou sentindo muito amado, muito querido mesmo. É bacana, ouvinte, isso aqui. É bem legal. Eu tô sentado aqui no chão e na minha mente está posição fetal. Não chora, pelo menos nós estamos aqui, né? Não, mas aí vocês não querem entrar aqui. O João, fala. O João tá aqui? O João tá aqui. O único que conseguiu, que queria, não tá aqui. Ele é o único que tá aqui, o Daniel. Eu confundo o Daniel com o João. Daniel, fala alguma coisa aí. Eu não tô aqui. Rapaz, não, mano. Momoshi, que deu o ar da sua graça também. Que vacilou. Vai cagar. Piada, hein, velho? Que isso? Não, velho, eu quero saber. Agora, meus ouvintes, eu quero que vocês entendam o porquê. Que ouvinte? O pessoal não pode nem sonhar mais, meu Deus do céu. No próximo podcast, Momoshi Oculto é demitido. Ai, meu sono, sono. Eu quero saber o que eu fiz pra adquirir toda essa energia negativa. Entendeu? Você tem minha simpatia, mano. Eu acho que você nasceu, esse é o problema. Tá certo. Eu não acho que eu não esqueci de ninguém, né? Não esqueci de ninguém, a bancada está grande hoje. Ah! Esqueci. Engraçado que eu sou o único que não tem nome aqui. Cala a boca. Engraçado. Esqueci, não. Ela ficou puto porque ela iria fechar a bancada com chave de ouro, pois ela é gastrônoma. Ela não precisa. Não, gastrônoma? Que doido. O cara é ela. Ela é gastrônoma, nutricionista, mulher, empoderada, usa cosplay, meme maker. Vocês estão entendendo? Realmente. Eu sou o quê? O que tem a ver? mais importante, mas ele. Michele, deixa a menina se apresentar, pelo menos. Se apresenta aí, Michele. Pra essa plateia de mim. Olá, eu já não sei mais o que falar, não sei o que eu tô fazendo então aqui. E pra quem não me conhece, na verdade ninguém me conhece, cara, eu sou ninguém, mas enfim, eu estou por trás da mini stent e foda-se, é isso. Nossa, legal, carteirada, eu sinto que tem uma carteirada aí agora. Ia ganhar um suco dentro da boca, pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho. Carteirada não seria, não é muita coisa, na real. É mais do que nada, né? Então, algo é mais do que alguma coisa. É mais do que então, o nosso site, né? É exato. Não é muito difícil ser mais. Né? Assim, não é assim, fazer um esforço muito grande e assim, nossa, eu sou mais que... E também, novidades. Mudamos de plataforma, foi nele, não são mais que um treinamento, mudou tudo. Ah, em primeira mão, hein? Eu acho que a gente não anunciou nem nas nossas redes sociais. Anunciamos a primeira divulgação. É. Porque aqui nós temos exclusividade. Coloca exclusivo na tela. Entendeu? Aqui é, tipo um podcast. Nós temos exclusividade. Entretenimento! A Triunfo morreu. Não morreu não, filho da puta. Agora nós estamos aqui na bugando.com.br. E o Pode Comentar estreou na última sexta em uma rádio online que tem FM a 105.7 lá no Rio de Janeiro, em algum lugar que eu não sei se essa frequência pega. Eu sei que estreou e teve, pasmem, qual foi a audiência do Pode Comentar? Chuta, pode chutar. 3. 1. 0. Mais. 0. 8. Nem passou. 8 pessoas. Caraca, mano. Chupe. É mais que 3. Foram 25 minutos de alegria e 8 pessoas. Tenho garanto que nunca mais acessarão a Triunfo. Não acessaram sim, porque a minha cara tá lá e eu sou lindo. Tenho certeza. Posso ter minha cara lá também, por favor? Não. Tá. Não. Nossa, foi igual o não do Pelé. Não, sua piranha. Não. Só faltou isso, né? Ó, o assunto hoje, eu quero que vocês tentem adivinhar como sempre, porque eu nunca dou pista nem nada, mas tentem adivinhar qual é o assunto de hoje. Criatividade. Não tem nada a ver com quem começou. Tem nada a ver. A gente tá gravando aqui em época de carnaval, acredito que seja carnaval também, né? Eu tenho um palpite. Pode dizer. Carnaval. Não, olha. Eu quero eu falar. Eu digo, eu sei o que é. Vai. Eu sei o que é. O assunto de hoje é shampoo anti-queda. Sempre ele vem com a parada, nada a ver. A última vez foi cortina. Ele veio, o assunto dele é cortina. Seria minha segunda opção. Velho, eu quero saber o que é que... Velho, por que ninguém ouve isso, velho? Eu já sei a primeira coisa que apareceu na minha cara. Simplesmente eu não quero. Quem é que vai falar sobre shampoo de queda? A gente tá ouvindo patrocinado. Por que não falando sobre falando de patrocínio, você... Cala a boca. O que você tem contra? É logo shampoo de queda, né? Reparação total. Cala a boca, Márcio. O que você tem contra? Cala a boca, você também. Eu sou com reparação total. Da palavra do clear, né? Caramba, tu não é pago por nada. Incrível, Thor. Então cala a boca, né? Era pra gente tá falando mesmo assim. Meu Deus do céu. Ó, eu queria dizer a vocês que não é carnaval, porque eu sou totalmente anti-festas. Principalmente carnaval, porque carnaval eu não tenho dinheiro para mim excluir. Não, mentira, é porque tu não tem amigos pra te chamar pra sair. Pesado! I know you so well. Não, não é isso, cara. É simplesmente falta de vontade. Eu não gosto de carnaval nem de São João. Só que eu não gosto mais de São João porque São João tem fumaça também. E carnaval só tem zoeira. Só porque concordo, ele é um santo, não. Você é ateu? Agora, falando sério, eu concordo. É, realmente. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Na verdade, tem muito a ver com a experiência que o nosso amigo de bancada Ítalo teve essa semana. Ítalo, eu quero que você explane a todos essa última experiência que você teve. De vida. Que experiência, querido? A da escola. Eu tenho que falar. Qual é a relevância da minha experiência de escola? Você deu aula. Ponto. Ele deu aula. O assunto é educação. Preste minha atenção. Ele deu um Brasil ainda. Ítalo, o Ítalo, ele teve uma experiência. Não, eu quero saber as coisas que vocês aprenderam que vocês não usaram pra nada. E mais, se alguém daqui sabe a letra do hino nacional. Eu sei todinha. Agora me diga, precisou, Michele, você, para saber essa letra, a escola te obrigar a cantar, gravar vídeo e mandar pro MEC? Adiantou. O quê? Beleza. Acabou. Quebra de expectativa. Acabou o programa. E é isso, cara, nem existia. Podcast, pode começar. Acabou. Acabou. Já pode acabar o programa, já. Já pode acabar o programa. Era assim, eu não estou suportando mais. Cara, vou começar a puxar o assunto, então. Eu lembro que uma vez, na terceira e quarta série, a gente precisava cantar o hino nacional, o hino da bandeira e o hino de São Bernardo, que é onde eu moro, em São Paulo. Então, todos esses hinos tinham atrás dos livros didáticos que eles davam na escola. Então, ficava todo mundo com o livro na mão, uma mão pra trás, às vezes dividia entre o peito e atrás, porque até hoje eu não entendi se a mão no peito é desrespeito e se atrás é exército, sei lá, Bolsonaro. E aí, teve uma vez que eu estava fazendo um projeto pra escola, tipo projeto, sei lá, de ciência, alguma coisa assim. E aí, eu tava com um galão de água na mão, porque era um tipo, eu tinha feito tipo um boneco. Aí, eu falei assim, ah, tia, eu posso deixar ali no canto? Ela, não, vai cantar o hino nacional agora. Eu cantei o hino nacional com um galão na mão. Com o galão na mão. E com o livro na outra. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. O pessoal da Marinha faz muito isso. Cantar com um galão na mão? Sim, o Ítalo, não sei se você prestou atenção, mas as crianças, você teve contato com criança. As crianças, como é que elas absorvem o que você fala? Cara, surpreendentemente, as crianças são mais inteligentes que os pré-adolescentes. Eles, eu acho que se... nós. Basicamente são muito mais inteligentes. Pelo menos, eu falo mais que nós, basicamente, são muito mais inteligentes. Mas... A minha irmã é bem burra. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Não, então, por isso que eu falei, criança de escola particular, porque da escola pública é tristeza, é depressão. Pô, velho. Mas aí você tá falando que a culpa é da escola pública, e você tá dizendo que o governo não dá educação de qualidade, que blasfêmia, então. Claro que dá, claro que dá, é super importante cantar o hino, né? Vitor, o Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, e todos em cima de uma moto, por favor. Aí é assim, você ensina a criança a cantar o hino do Brasil, pra depois ela ir num show tributo à Legião Urbana, aí na hora que perguntam que país é esse, ela grita, é a porra do Brasil. Qual que é o sentido? Não faz nenhum sentido. Patriotismo pra quê, né? Eles vão gritar lá, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Ou Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ou então o Brasil em cima de todo mundo, não sei. Acho que é Brasil em cima de Deus e todos em cima de nós. Beleza! Ou então essa Deus acima do Brasil e o Brasil... também é cultura. Sim, então... é entretenimento. Então, as crianças, elas têm um poder de... a inteligência maior. Não, inteligência. Você fala e elas gravam com uma certa facilidade. Os adolescentes ficam sentados na carteira... E onde é? Qual é o período, será, que a gente perdeu isso? Quando nos tornamos homo sapiens sapiens, como diria a Dilma. Porque tem as mulheres sapiens. Na parte, quando você tocou o quê, menino? Que? Hã? Peraí, tocou o quê? Peraí. Você? Hã? Peraí, hã? Peraí, como assim? O cara se entregou assim de graça. Você tá bem, velho? Você tá bem? Você falou que quando a gente toca alguma coisa. Eu não falei nada, quem falou? Ô Nilo, você que questiona, você, o que é que você pensa sobre isso? Então, peraí, eu fui beber água, eu não tava ouvindo, o que você tava falando? É isso aí! Que cara mais engraçado! Nosso patrão é um exemplo! Ai, meu Deus do céu, tão bom! É importante, gente, bebam água. tá? Bebam água. Lição de hoje, crianças. Bebam. Falar em é única. Ou vocês são aqui, aí, vocês que estão aí em São Paulo, em algum lugar, tá muito quente também? Ou é não. Só aqui? Não. Porque aqui eu tô... Não, só aí, exclusividade. Eu só resolvi olhar só pra ele. Exclusividade do Pode Comentar. Podcast Pode Comentar. É exclusivo. Onde é que você mora? Eu moro em Sergipe. Ah, puta que pariu, você vai falar que tá frio aí, vai se fuder, né? Óbvio, óbvio que tá calor. Caraca, mano. Caraca. Graças a Deus. Pergunta! É óbvio que aí vai estar mais calor, tá mais perto do sol. O sol mora do lado da casa dele. Caraca, velho. Tá no quintal. Tá no quintal norte, velho. Óbvio que tá mais quente, tá perto do sol. Não fala do norte, não. Norte não, Norte não. Está na direção norte. No norte nem tem sol ainda. No norte nem tem sol. Não tem sol. No norte só tem Acre. Peraí. Três participantes que estão no norte mesmo, em Rondônia. Que horas são aí? Que horas são aqui? Só pra gente ver. Não, primeiramente. Aqui é hora de aventura, cara. Então, pior, existe aí já. Hora aventureira. É a hora que eu devia estar dormindo e não gravando, mas beleza. Não. É a hora que eu deveria. Outra pergunta. Como é que eles estão vendo a hora se tá de sol? Tá sol ou não tá sol? Se tá de sol? Se tá de sol? Tá de sol. Tá no podcast, pode comentar. Mas o que não dá pra ver? Ou então, dá pra ver o relógio. Existe relógio no. Lua cheia? Lua cheia tá. Existe? O quê? Relógio lunar? Existe. Claro que existe. Aí quando não tem lua, todo mundo morre. As pessoas se sentem. Ninguém sabe que hora. Ninguém sabe que hora é, todo mundo tá assim. É, perto da novela. Novela não tem nem TV lá, pô. Pois é. Pede as peças que passam nas praças da Grécia. Pede os dinossauros. Saiu da educação pessoal norte. A gente já perdeu os ouvintes do norte, né, Davi? Que já não tem. Primeiramente, a gente tem, então tá em negativo a gente, né? Porque a gente tá tirando de onde não existe. Tirando do que existe. Não, mas tem que se retratar aqui. Eu amo o norte aí, Rondônia. Já passei lá. Cidade. Inclusive, dinossauro do Acre pela Amazon, tá? Então. Ah, fala em dinossauro. Eu também gosto bastante do norte. Inclusive, quando eu fui pra lá, uma capivara me atacou, mas hoje eu tô bem. Cara, ela queria fazer amizade, velho. Sim, essa história é verdade ou é só piada? Só piada! Não, essa piada, né? Porque eu realmente já quase fui atacado por uma de capivara. Ai, nossa, eu quando eu fui pra Minas, lá tem muita capivara. Foi atacada por queijo. Eu cheguei lá e fui pontar. No Rio de Janeiro é bala, em Minas é pão de queijo. Pão de queijo, tá ligado? No Amazonas é uma onça e índio. Não, no Amazonas é a Tainá. E no Rio Grande do Sul. Não, prefiro não comentar. Em São Paulo é o narcotráfico mesmo. Ai. Passamos. Aí tá a questão. Onde foi que a gente adquiriu isso no meio do tempo? Porque até então a gente só absorvia coisas que o tio Ítalo falava, que professores falavam. Então a gente começou a falar disso. Quando foi isso? Quando se deu isso, pelo amor de Deus? Eu não entendi essa pergunta. Não, mas aí... Aí tá a questão. Quando foi que a gente deixou de entender? Que, velho? Que, mano? Podcast pode confundir. Se você tivesse falado esse podcast... Não, crianças, não usem drogas. Não ouça esse podcast. Salve aí, pelo amor de Deus. Você deve ter entendido o que eu tô falando. É o que eu entendi, mas se eu for falar sobre isso, vai ficar sem graça. É um assunto chato. Mas eu quero que você pode falar em forma de música. Aí não vai ficar chato. É, fala aí. Mas aí ele precisa ter voz boa pra cantar. Eu faço um ritmo. Fala um ritmo que eu faço. O beatbox aí. Melhor não. Faz um jazz. Faz um jazz. Beleza. Esse é o pior jazz que já. Isso aí é um gato. Nossa, fazendo um gatinho. Desculpa, é que eu tenho 4, eu convivo muito com eles, cara. Ah, então gatos, quem inventou o Joyce foram os gatos. Mas pode comentar também a cultura. Deixou de entender, eu compreendi sim a sua pergunta. Ah, não, eu também compreendi, eu quis só... É, a gente só quis zoar a cara do Davi, né? Eu sei que vocês estão querendo zoar, expliquem. Cara, eu não sei, porque a gente já... Acho que eu não entendo desde que eu nasci, entendeu? Então, diferença no meu vida, né? Não, o cara falou assim, ó, repare, velho. Eita! O cara chegou assim, não, eu entendi a sua pergunta, ele falou num tom sério. Eu disse, não, vai vir alguma coisa. Não, mas eu não tô entendendo, meu nome é Neylon. Eu tenho um probleminha. Eu acho que a gente deixa de entender, pelo menos a outra pessoa, quando a gente consegue formar o nosso próprio caráter. Então você tá dizendo que a gente forma um caráter ruim. Não, às vezes nem sempre ruim. Às vezes é, tipo assim, vamos levar pro lado da política, já que é pra foder tudo. Tem partidos e partidos. Um partido não vai entender o outro justamente porque formou o caráter baseado em uma coisa só. Entendeu? Então, no caso, você tá dizendo que nós perdemos a empatia com o tempo. Isso. Não é o entendimento. Entender a gente entende porque tem um cérebro aí, tem neurônio e tal. Mas acho que a gente deixou de raciocinar como pessoas em uma sociedade. Entendi. Então, o Ítalo, você que tem seu conhecimento de ciência aí. Muito conhecimento de ciência. Você conseguiu captar alguma coisa de criança, das crianças, porque elas perderam a empatia? Você viu alguma ação que alguma criança tomou de egoísmo, algo do tipo? Olha, pra falar a verdade, as crianças não tinham nem um pouco de empatia, tá? Crianças são seres sem empatia, na verdade. Na verdade, é porque eu comecei a pensar sobre isso, porque... Eu comecei a pensar em crianças. E crianças são seres muito egoístas. Isso é bem estranho você falar. Não. É aí mesmo. Não, calma, peraí. Podcast pode ser preso. Não é nesse sentido. Pode filia. Eu falo assim. Ah, gente... um programa. Trocaria de apresentador. Em caso de investigação policial, eu tenho a dizer que eu não tenho nada a ver com esse podcast. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu fui sequestrado. Não, eu tô aqui no porão. A criança é egoísta. Aí ela passa por uma fase de entendimento e volta a ser egoísta de novo. É verdade. Posso dar uma... Na verdade, um testemunho. Amém, irmãos. É de criança egoísta da minha família? Não. Ah, tá bom, então. Pode, por favor. Pode falar. Aconteceu recentemente isso. Eu tenho dois primos. Um tem 11 anos, o outro tem 8. 8 ou 9, alguma coisa assim. Aí minha avó falou que ela... Falou não, né? Ela falou pra mim que ia levar os netos pra viajar de navio. Os netos não incluem eu. Incluía meu irmão, minha irmã e os duas outras crianças. Por que não aí está... Porque eu sou fodida, porque ninguém gosta de mim. Mas enfim. Você é um privilegiado. Caraca, que triste. Porque na sua pode desabafar. Lógico, pode desabafar. Não. Ela é uma privilegiada, primeiramente, porque ela tem na sua árvore genealógica uma pessoa que tem condições de andar em navio. Sim, basicamente minha família toda, tirando eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Então, indiretamente, você tem, era só você ser uma boa filha. Não, porque meus pais não têm condição disso não, meu filho. Tu é... Peraí. Eu falei que todos da minha família têm condição, menos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Mas enfim, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Aí minha avó fez cartões de Natal, como costumava dar antigamente, com a passagem escrita assim: esse é o seu presente de Natal, uma viagem de navio com a vovó. Vamos! O que vocês achariam de ganhar esse cartão? Eu acharia legal. Cara, é bem legal, ué. Eu dava um perdido na minha avó e ia curtir. Beleza. Aí sabe o que o moleque fez? O Nord, de 9 anos? Olhou pra cara da minha avó, pegou o cartão e rasgou. Eu sou um moleque doido. Na verdade, sabe o que ia acontecer? Se eu recebesse da minha avó, eu acho que ia me assustar, porque minha avó morreu. Ninguém liga. Vai. Enfim, ele pegou e rasgou. A minha irmã ficou super feliz e o meu outro primo ficou super feliz. Eu tenho o um vídeo, depois se você quiser eu mostro pra vocês. Aí, ficou super feliz porque alguém rasgou? Não, não, não. Ficou feliz de ter recebido o cartão enquanto o outro rasgou. Mas que outro rasgou. Jess, o que, que ele tem de problema? Tem cabo de problema? Pois é, enfim. Aí depois eu fui falar com a... Porque eu fiquei muito puta, eu comecei a chorar. Isso no Natal, era meia-noite, eu estava me debulhando em ódio por causa disso. Porque eu não vou, né? E na verdade eu não fui, que já aconteceu. Eu não fui. E ele rasgou o bagulho, enfim. Aí eu relevei isso. Aí depois eu fui falar com a mãe dele, minha tia. Aí ela falou assim, ai, sua avó ficou brava, que não sei o quê. Aí eu falei assim, é óbvio, ele rasgou o presente. Que ela, ai, mas ele é criança, ele não entende o que, que é um cartão. Eu falei assim, ele não sabe ler, não? Exato, é aí que começa a ignorância da pessoa. É o problema, porque se eu recebesse um presente mais barato e rasgasse, minha avó tinha me rasgado. Vagabundo! E a pessoa pegar. Ah, e já que você falou de escola particular e pública, ele é de escola particular. Tá vendo aí? Tá a coja aqui. É um burguesinho safado, tinha que dar leitinho com pera, por isso que rasgou. Sim, pior que é mesmo. Eu ia ficar tão feliz se eu ganhasse R$2, eu ia ficar tão feliz. Olha que interessante, já tem a subdivisão da escola particular, né? A escola particular que eu fui não era de burgueses, era de, tipo assim, pequenos empresários, sabe? Então, os moleques não tinham iPhone, eles tinham Moto G4, Galaxy S7, mas ninguém porque tinha... Porque já é um avanço muito grande, né? Porque uma criança ter um celular, um smartphone, quer dizer alguma quantos coisa. Quantos anos tinha em criança, mano, tinha uma pedra. Hein? Quantos anos tinha? A minha turma começava a partir dos 7 anos, né? Que é quando você sai, entra no Fundamental 2. Com 7 anos, meu pai não dava nem o telefone dele pra me brincar, velho. Cara, com 7 anos, sei lá, minha mãe ainda usava aqueles telefones tijolão que você precisava puxar a antena pra funcionar. É, velho, com 7 anos não tinha celular, gente. A gente não pode falar disso. É mesmo. Mas não tinha como ter. Não, mas a gente pode fazer. Teria, mas não existia ainda. Não, mas se a gente tivesse, você pode fazer uma relação com os brinquedos. Que tipo de brinquedo você tinha com 7 anos? Vai lá. Eu empinava pipa. Empinava pipa. Meu sonho com 7 anos era ter um Max Steel. Nunca ganhei, porque era muito caro. Não, véio, meu sonho era brincar de Hot Wheels. É, minha mãe falava que era coisa de menino, e eu ganhava Poli. Do Max Steel, não tem uma moto que ele era um quadriciclo, aí o quadriciclo virava um jet ski e um skate. Esse eu não sei de quem eu ganhei, eu não sei de como ver, eu sei que eu tinha. Caraca, ó, parabéns, hein? Privilegiado. Não, mas... Aí vai ver a casa, no caso nem é bom, mas tem mais estilo. Privilegiado. Mas eu não posso falar nada porque quando eu era criança eu fui muito tapado em questão de brinquedo. Tipo, eu tinha um quarto só de brinquedo, então. Foi mais privilegiado que a gente na infância. Ô Daniel, como é que foi sua vida em Portugal? Fala pra mim. Ai, que saco. Comia muito bacalhau. Como é que foi isso? Bacalhau! O que é? Portugal? Como é que era a vida? Ah, tinha um monte de brinquedo legal. Não tinha celular porque eu não queria. Burguesinho safado. Não tinha celular porque eu não queria. Olha, se você soubesse. Não, porque eu tinha brinquedo. Por que a criança precisa de um celular? Pra... Enfim. Ó, hoje em dia ela usa pra mandar fotos pornôs, né? É, exatamente. Sim. É um medo muito grande. Infelizmente a gente não tem... Hoje em dia a gente não tem mais criança mesmo. A gente tem esse monte de vagabundo. Desde a infância já fazendo merda. Mas enfim. Ah, inclusive não, eu também... Minha relação com criança, aproveitando que vocês falaram isso. E que eu não tô pensando muito... Eu não tô pensando muito... É, atenção no assunto, que eu tô no Minecraft, mas enfim. Meu Deus, ele vai falar que ele tá jogando Minecraft, ria. Nossa, como ele é adulto. Nossa, meu Deus. Ele fez 18 anos. Só tentando explicar, a gente tá fazendo um trabalho de... O pior que... Na minha época eu tava cartolina e guache, velho. Os caras tão usando Minecraft pra fazer trabalho. Isso é inconcebível. Se eu for um professor na minha vida e usarem o Minecraft, meu amigo, eu pego o data show e jogo na cara da pessoa. A pessoa ganha ponto no hospital. Olha, eu preciso falar que na minha faculdade eu tive uma professora que usou a analogia do Minecraft. Nossa. Uma professora? E era uma professora? Como é que ele pode Minecraft? Sim. Não, eu quero saber como é que Londres... Minecraft pra gastronomia, essa área aí. Não, pra nutrição, na verdade. Como? Como? Ué? Como? Não, não me pergunta. Como cruzão, não me pergunta. Ela fez a analogia de construir uma gestão numa cozinha como construir um mundo no Minecraft. O quê? Meu Deus. Detalhe, metade, tipo assim, 70% da minha sala era tipo tudo idoso, eu era a mais nova que tinha lá, então todo mundo ficou assim, que porra é Minecraft? Não, eu quero saber se ela dava, mexia com erva também nas horas pra fazer a comida. Porque isso aí é uma viagem louca. Eu acho que um pouquinho de todos os professores tem um dedinho ali no narcotráfico. Tem, porque né, não é então. Possível, pra aguentar aluno, pra aguentar diretor, pra aguentar fofoca dos outros professores, tem que ter um pontinho no narcotráfico, senão não atendá. Não, mas tem, não, tem na minha semestre passado tinha uma declarada, tava lá na aula e tal, tipo, tocado pro intervalo. Ô, Leilão, ela faz publicidade. Não, Leilão. Não, pô. Publicidade. Você quer o quê? Mas eu não tenho publicidade. De droga, todo mundo sabe disso. Não, publicidade não é filosofia. Meu amigo, mas meu filho, entenda, você acha que o povo vai ter a criatividade pra fazer banner na onde? Caraca, o cara acabou de reduzir a publicidade a banner. Tá bom, tudo bem. Tá ligado? Enfim, e ela tava falando na aula mesmo, tal, que gostava, mas ela preferia algo mais. Tipo, Maria Juana, entendeu? Ah, vamos. Véio, tipo, mas em São Paulo, maconha é uma coisa normal já, né? Tipo, não, é no Brasil todo, né? Na verdade, em São Paulo, o que é normal mesmo é o crack. Que normal. A gente pula, vai em extremos aqui. Mas é verdade, eu tô falando sério. Pergunta se tem cracolândia em Recife, no Paraná. Pergunta se tem cracolândia lá, não tem. Então, mas o que tem a ver puta com crack? Cocaína. Hã? Que? Droga. Que? Eu não entendi o que ele falou. Trata tá bem, mano. Tá bem, mano. Eu acho que quem usou agora uma coisa outra. Foi você. Presta atenção, uma coisa leva a outra. Nesses lugares vendem droga, é isso que eu tô dizendo. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ok, mas aí não é culpa do prostíbulo. Mas que é eles que vendem, como é que você... Que... Eles que vendem. Ué, cara, para com essa coisa aí, mano. O assunto tá drogado que nem... A gente foi de educação pra droga impossível. Eu tive uma professora, só que eu entendia o porquê dela ser drogada, porque ela é professora de farmacologia. Então ela tinha acesso a tudo, né? Então ela, tipo assim, ela sentava de perna de índio em cima da mesa... De professor e ficava dando aula sentada. De perninha de índio em cima da mesa. Não, o que é perna de índio? Vocês são do norte aí, o que é perna de índio? Perna de índio, ué. É uma perna de índio. Aí tá, até eu sei, Davi. Eu nem tô daqui, eu sei. Pois... O que é, velho? Eu não sei o que é perna de índio. Quando uma perna tá cruzada em cima da outra, na verdade os joelhos estão dobrados, seus pés estão perto da sua virilha. É igual quando um monge se senta pra poder meditar. É posição do Buda. É. Ah, aquilo ali é perna de índio, por quê? Aí você pergunta pra quem diz que era perna de índio. É tipo um rabo de cavalo. Por que que fala rabo de cavalo e não só... Faz sentido, porque parece um. Então pronto. Mas o que a gente tem a ver? Quem já viu? Meu. Tá. Aproveitando, eu queria levantar uma questão que foi levantada na escola nos últimos dias. Na escola caiu. Não, né? Que? Olá, galerinha, beleza? Curupira, perguntaram o seguinte, uma garota da escola, ela ficou se perguntando por 4 dias se o Curupira, as pernas dele eram viradas, os pés dele eram virados pra trás, ou se era o toba dele inteiro que era virado pra trás. É só prestar atenção se os joelhos dele são virados pra trás e se ele tem um volume na bunda. Vou ver a foto agora, Curupira. Ah, beleza, o desenho que eu vi agora, ele não tem bunda e não tem perna. Enfim, não. Ó, os joelhos são pra frente. Mas aí tá a questão, presta atenção. São só os pés pra trás. Curupira, não, vocês estão errados, porque o curupira é um ser. Essa questão de sexo é apenas para coisas físicas. Ele é um ser sobrenatural. O curupira não tem sexo. Mas ninguém tá falando de sexo, cara. Pois é, cara, você tem que ser legal. Usa droga, velho, na moral. Agora a pergunta. Masculino e feminino, é isso que eu tô dizendo. Ele não é, ele não tem. Tá bom, mas ninguém entrou nesse assunto, a gente tá falando do pé. Então, mas agora... falaram do calma, calma, acalme-se. Eu tenho uma indagação referente ao Curupira. Ele está andando ou tá fazendo moonwalk? Essa você tirou do mesmo speech? Sim. É, por isso que é bosta. É, não é à toa que eu tô aqui gravando esse podcast, né? Que é outra bosta. Eita, caralho! Meu Deus! Como vocês podem ver, o amor está no ar. Rapaz! Clima de carnaval, hein? Meu Deus. É brincadeira, tá bom? Adoro vocês. A gente também tá clima brincando. De carnaval. Tá todos brincando! Haha, memes! Memes! Adoro memes! É tanta amizade nesse meio! Que amizade? É internet, tanto amor! É tanto amor, gente! É vamos carinho. Terminar o amor! Vamos terminar o amor! Mas com o Lula não, com o neto do Lula que morreu não pode! Ué! Olha, outro assunto aí, ó! E. Não sei, eu não sei quem manda aí é o Davi, eu não vou falar nada. Brincadeira, vai. Eu só tô enchendo o saco. Corta essa parte. Do Lula? Não, pode falar do Lula. Pode falar direto, oxi mesmo. Aqui não tem isso. Essa não. Processo. Eu só soube, não sei como que eu soube. Eu sei que ele morreu, o menino. Só sei disso. Tadinho. Aí você diz assim, Davi, o que, é que você acha disso? Então, ele morreu. É isso, então, cara. A analogia que eu fiz foi da mulher que falou que, tipo, ela pregava o amor e etc. E falou que bom que o moleque morreu. Por isso. Ah, eu vi isso daí. Mas não, cara, uma pessoa pregar o amor e ficar feliz porque uma pessoa morreu sem ser o Hitler. É, os evangélicos, né? Enfim. Eu posso falar isso porque eu já fui evangélica, então... Você sabia que eu fui expulsa da igreja? Você por quê? Me conta mais. Porque eu fui pro Lollapalooza. Aí decidiram me expulsar da igreja. Tipo, só por isso? É. Nossa. Que tipo de igreja é essa? Pois é, porque assim, eu cantava na igreja. Ela tinha que dar exemplo. Mas mesmo assim, quem cantava comigo usava droga, empinava moto, entendeu? São crimes bem graves. A moto. Não, realmente empinar moto é. Usar droga, é equivalente. É passivo de ir pro inferno, realmente quem empina moto. Tá escrito na Bíblia, Coríntios 2, parágrafo 6. Empinou moto ou inferno? Pinares moto. Aderá Pinares. Inferno. Não era moto, era jegue. Não, eu acho que era em... Meu Deus! Se empinar de... arderá no fogo do inferno. Nossa, mano. Esse podcast aqui. Ah, meu Deus. É verdade, outra coisa de escola, ensinamento bíblico nas escolas, o que, que vocês acham? Não pode ter, se tiver, olha que eu me digo cristão, não vou pra igreja, mas me digo cristão, não pode ter, porque se tiver que ensinar Cristo, vai ter que ensinar outras coisas. Pra agora, mim, outra, tudo, agora, não nada. Ok, agora outra pergunta em cima, você acha que história, filosofia, sociologia, que fala sobre o Freud, que fala... sobre complexo de Édipo, que fala sobre um monte de coisa, não tá pregando uma religião? Não. Não, é ciência? Ciência não é religião. Então, e a religião quer não dizer, é... Quer dizer, então, e aí? E será que ciência é religião? Então. Você tá maluco, caramba? Já viu a... Você não pede pra ciência pra curar você da gripe, você toma um comprimido. Mas você tá usando um... Aí você pede pra sua mãe te dar um comprimido e ela tá usando a ciência pra curar você, e aí? Então a sua mãe é religião. Logo é assim. Amanhã é religião. Religião, mãe. Mãe é religião. Logo, vemos que. Isso é hipótese, gente. Isso aqui nós estamos usando um método científico, tá? Então, mas se você estuda a história e na história tá falando sobre a religião, sobre, sei lá, o cristianismo, essas coisas e tal, você acaba não influenciando a pessoa a acreditar naquilo e não acreditar em outra coisa? Não. Não, porque tem que ter uma visão mais imparcial. Então, e você acha que realmente uma criança que rasgou um negócio porque ele não leu vai realmente ter esse raciocínio de disseminar o que que é que foi fatos antigamente e o que que é fatos hoje em dia? Você acha que uma pessoa que estuda sobre o Hitler, que ele tinha religião de matar os negros e judeus, não vai achar que hoje em dia isso ainda é comum? Essa criança em específico, ela não tinha que estar numa escola, assim, um psiquiatra. Então, ela... tem muitas crianças que pensam assim. Todas elas deveriam estar no psiquiatra. Na verdade, eu vou dar uma opinião muito séria aqui, que não deveria existir crianças. Realmente, todo mundo deveria nascer adulto, com carteira registrada, ou trabalhando. Não, todo mundo fazia o quê? Vasectomia e laqueadura. Acabou a história. A última geração do mundo. Aí todo mundo fazia o que quisesse. Última geração, galera, vamos curtir. Uhul! Aí ia ser uma alegria imensa. Por que você não gosta de crianças? Fala aí. Porque eu já fui uma. Certamente que sim. Putz, faz sentido. Pô, velho, verdade. Ele me pegou. Oh, essa meu Deus, o que farei agora, Brian? Pô, tudo faz sentido? Ah, agora entendi, agora eu saquei. Mas a questão, velho, é porque criança é um negócio meio, sei lá, meio... Ela é conhecida. Na verdade, eu acho que é assim, as crianças antigamente eram uma coisa, as de agora estão vindo pra fuder o mundo. Não, mas aí tá a questão, sempre foi assim. Só que a gente não existia pra saber. Porque quando a gente era criança, a gente não sabia disso, que a gente fazia isso. Não, mas você leva em consideração o que as pessoas falam, entendeu? Se você perguntar pra sua mãe, vamos supor que você tem um irmão de diferença muito grande de idade. Por exemplo, eu com a minha irmã, são 10 anos de diferença. Você pergunta pra minha mãe, qual das duas criações foi mais fácil em termos de mimimi e de etc., ela vai falar que foi da minha irmã, porque eu fui uma criança imbecil. Mas... Nossa, brincadeira, não. Eu não te amo, na moral. Eu não sabia que era esse plot twist ia acontecer. Não, tô enchendo o saco. Não, mas se você perguntar pras pessoas, antigamente era muito mais fácil você criar uma criança, porque ela não tinha tanto acesso à informação. Então ela não debatia tanto com você. Você ensinava a criança. Hoje em dia ela que ensina você. Mas isso é... Não, na verdade, uma criança que quer me ensinar, eu falo... Não é bom, porque você tá criando vários doutores Google, cara. O debate com criança, Ítalo, não vai levar a lugar nenhum debater com criança. Eu já debati... Leva sim. Hoje em dia a escola incentiva as crianças a participarem das aulas. Claro, o debate de consciência com a mãe e o pai não vai levar a lugar nenhum. Mas para isso que é paga a sala de aula. Para a criança falar na escola e quando chegar em casa ficar calada. Então, é mas isso. Acontece que, ok, eu incentivo, beleza, essa discussão, esse debate, tal, desde que seja de uma maneira saudável. Você vai discutir com a minha irmã, ela acha que ela é a dona da razão e que ela tem razão de tudo. Tipo assim, meu pai explica pra ela uma coisa e fala assim, olha, esse pote aqui está com o brigadeiro é meu. Se você comer, vai te dar uma dor de barriga porque você já comeu 5 potes desse aqui. Ela, não, porque eu vi na internet que você tá falando que é mentira, que não sei o que, não sei o que. Ela vai, come o pote e passa mal. E ela quer discutir ainda que aquilo não, que não foi, claro, esse pote de brigadeiro que fez mal com ela. Mas é uma pessoa que comeu um pote, é pra passar mal mesmo. Obrigado, Nelo, obrigado. Obrigado. Porque, assim, porque de fato, eu acho que a coisa, ela é questionadora. E isso é ótimo, do que uma geração passiva que aceita tudo. Nelo, preste atenção. Mas hoje em dia você tá errado. Pra que você quer uma sociedade que questiona? Pra que você quer uma sociedade que pensa? Dá trabalho isso. Entendeu? Eu que sou um ser pensante, eu que sou um ser intelectual, dá muito mais trabalho eu manipular uma massa inteligente do que eu manipular uma massa burra. Então eu prefiro muito mais que as pessoas sejam burras. Você acha que eu tô indo na faculdade como? Porque as pessoas são mais burras que eu. Se as pessoas estudarem, você teria. Esse é o início de uma nova ditadura. Você tá entendendo? Ditadura que porque, preste atenção, a minha média do Enem não foi alta. Foi uma média aceitável. Quanto você tirou no Enem? 590. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Porra, juntando tudo? Juntando tudo. 599 uns quebradinhos. Agora presta atenção. Você acha que se alguém tivesse se esforçado só mais um pouquinho, dava um tropeço e pegava a minha vaga? Entenda isso. Agora eu vou te falar uma coisa. Essas provas são muito pra gente que se foge de estudar e, tipo, faz cursinho por fora ou estuda por fora das escolas. Eu fiz o Enem 3 vezes, porque, tipo, eu fiz 2 de trainee e fiz o Enem mesmo, valendo nota, né? E eu fiz a FUVEST, que é pra... Então, eu só quero dizer que eu não fiz nada, não gastei dinheiro, não estudei, passei no Enem, concluí o ensino médio e entrei na faculdade. Então, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? De sorte. Foda-se. É isso que eu quis dizer. É, entendi. Eu perdi o raciocínio que eu ia falar. É, porque é normal isso. É normal. A juventude tá... Enfim, o que eu queria realmente falar mesmo é que estão ensinando crianças burras a se tornarem mais burras e discutirem por coisas idiotas, basicamente isso. É claro! Não por coisas que vão aceitar no futuro delas. Se você é apenas alimentar a questão da curiosidade e o perguntar do porquê, por exemplo, se o Neylon e o Ítalo estavam falando aí que a criança tem que questionar, tá certo, a criança tem que questionar, mas questionar por questionar não faz sentido. É o que elas estão aprendendo. Elas só estão aprendendo a fazer. Por que isso? Por que aquilo? Você tira, mas a resposta... Elas isso. Não guardam. Não. Mas entenda, né? Elas não absorvem. As crianças de Sergipe. Elas não absorvem. É totalmente diferente. As crianças de Sergipe. É, as crianças de Sergipe. As crianças de Sergipe. Cara, não. O podcast também faz briga. Xenofobia aqui no cast. Não, porque de fato é isso que vai acontecer. É essa geração que já tá implantada aí. Você não vai, não tem como voltar atrás. Não tem o que fazer. Isso é verdade. Cara, agora eu acho isso interessante, sim, porque, cara, eu não sei vocês. Eu falar o podcast aí, é brincadeira, mas falando uma coisa séria aqui, eu me sinto desafiado porque essas crianças de fato conseguem tirar, sim, uma vaga minha, uma vaga, enfim, de qualquer uma aqui. Sim. Não consegue, não. Garanto. Cara, é difícil. Porque essa geração que tá sendo criada por... Eu acho que consegue. Uma criança tirar... que assiste Felipe Neto, Lucas Neto, tirar uma vaga, meu amigo. É, o criança que assiste Felipe Neto tá numa classe diferente. Eu não tô no tela. Eu sou uma foca aqui, ó. Tá na classe que rasga o presente da avó no Natal. Criança, assistiu, Felipe Neto, assistiu. Eu já assisti Nando Moura, mas parei também. Assistiu Nando Moura, pelo amor de Deus. Já assistiu. Mas é qualquer um, Cauê Moura, PC Siqueira, Nando Moura, assistiu qualquer coisa, né, no YouTube, que eles acham que eles sabem alguma coisa. Você está fora do fracasso. Não, mas é um fato também, Davi, isso aí que você falou. Porque existe uma coisa que eu já falava disso há 2 anos atrás. Hoje a gente tá também tendo muitas pessoas que acha que sabe, né? Ou acha que pensa. Isso é a geração do achismo, né? Isso. Então, mas aí tá a questão, porque elas estão sendo ensinadas a perguntar por perguntar. Não, eu acho que o que acontece... Elas acham que a inteligência tá só no perguntar e não de absorver a resposta. Você pergunta pra saber algo. É um efeito colateral da geração que a gente tem. A gente tem essa geração questionadora e tem a geração que se alimenta desse tipo. Quer dizer, tudo é a mesma geração, mas aí a gente tem uma parcela que realmente é questionadora, guarda aquilo pra si. E aí a gente tem também esses que acham, que pensam, que vê ali uma informação qualquer. Mas aí tá a questão, isso aí sabe quem é? É culpa do Google. O Google criou uma forma de pensar, porque você vai lá e faz uma pergunta. Mas o que é você tem a pergunta pronta, você só vai e pergunta. Você não tem que colocar a culpa no Google, porque o Google vai... Não, entenda. É uma analogia. Boa. O Google tem apenas isso. Não estou botando a culpa no Google. O Google é apenas uma ferramenta. É a mesma coisa de botar a culpa na arma. A culpa não é da arma. A culpa não é da faca. A culpa não é da bala. A culpa é do Google. Foi o que eu falei. É uma geração baseada no Dr. Google. É, mas assim... Que não é uma pessoa que discute pra saber o porquê. Ela quer saber o porquê e pronto, acabou. Não quer gerar uma discussão. E aí quando ela vai conversar com a pessoa pessoalmente, ela acha que ela tem razão porque ela pesquisou aquilo, porque ela tem uma base no Google e não do pensamento das outras pessoas. Eu acho que é uma pessoa babaca isso aí. É falta de caráter. Não, é a geração isso, babaca. Mas é a geração de agora. Eles não sabem, por exemplo, é o que eu tô dizendo, eles perguntam por perguntar. Porque quando você pergunta, você tem a intenção de aprender algo, você tem a intenção de uma resposta. Eles não querem saber da resposta, porque eles pensam que já sabem. Então eles fazem o quê? Só perguntam pra saber se você sabe. Mas quando você responde, eles não utilizam sua resposta. Na minha humilde pequena opinião, isso tá mais pra uma generalização de ambas pessoas, tá? Eu tô generalizando porque eu estou na internet, eu estou munido de direito disso. Eu posso comentar a essência da internet. Eu posso falar besteira, doutado, dizer que eu sei e pronto. E pra mim isso é a verdade. Se você não concorda comigo, você está errado. Você entendeu, velho? Ai, a geração do babaca. Entenda isso. Ele tá dando um exemplo real aqui dessa prático. Pequena parcela, mas é uma pequena parcela que incomoda vossas senhorias e por isso elas ressaltam as que são boas pessoas, por isso que vocês estão... Mas sabe qual é o problema também? É que as boas ficam caladas. Então, é... E sabe qual é o pior problema ainda, o Leilão? É a pessoa ouvir o pode comentar e não compartilhar com ninguém. Verdade. Isso eu falo. Por isso que está a disseminação de casts ruins, casts sem graças, casts que não fazem você pensar. Então você que ouviu pode comentar, por favor, compartilhe essa bosta. Compartilhe e marque a gente. É isso. Ela morreu. Ela na hora do mexão ela morreu. Ela morreu na hora do mais importante. Como assim morreu? Cortou. Ah, calma aí. Então, peraí. Voltou. Peraí. Compartilhe e nos marque nas redes sociais. Então, já falem o arroba de vocês no Twitter e em outros lugares aí. Eu sou isolado. Eu não vou falar, não. Tenho vergonha. Ok, eu vou falar. O meu em qualquer rede social é @2, numeral, mês do ano. E da Memes Paint é @memesdopaint. Memes do Paint. Memes do Paint. Mas vem cá, mais alguém? Todos os memes são feitos no Paint? Sim. Ah, tá. Não. Tem uma hora de um meme feito no Photoshop. É. Tem uns que... Assim, a gente tem uma equipe, então alguns fazem com mesa digitalizadora. Mas a base, sim, é feita no Paint. Ah, então tá. Eles tanto faz. Agora que tem o Paint 3D, então às vezes a gente puxa com assim, quando for uma tirinha mais... elaborada, que precisa de sombra e de cores, etc. A gente usa o Paint 3D. Eu vou dar uma olhada. Pode ver, olha lá. Realmente. É a mesma coisa do Nelon fazendo desenho de anime. Pra mim é o mesmo desperdício de tempo de talento. Dá pra você diferenciar, tipo, o Paint normal do Paint 3D. É só você ampliar a foto, o do Paint normal vai ter pixel. Memes do Paint. Então, só pra deixar claro, segue lá, fala de novo. @memesdopaint e o meu pessoal é @2mesdoano em qualquer social. Como é que é, rapaz? @2mesdoano. 2mesdoano. No caso, de janeiro e fevereiro. Então, nesse mapa, qualquer mês. É que ninguém vai saber o porquê, então deixa pra lá. Sabe um dia na conta, gente. Volta aí pra ouvir o próximo. E aí, Nilo, qual é o seu? O meu, você segue no Twitter, @senhortriunfo, SR Triunfo, e aí a gente tá lá. Mais alguém quer fazer o seu momento blogueirinho? Não. Não. É, queria dizer que eu estou sofrendo trabalho escravo aqui, na droga do Minecraft, pô, me ajudem. É, gente, me siga lá no Insta, principalmente, @DaviAndradeAju, Davi Andrade Aju. Em todas as redes sociais, mas só no Insta, que eu sou você também. Quer dizer, apesar que o Twitter, Michel, no Twitter, eu meio que desiludi do Twitter, porque eu tô vendo muita besteira. Eu fiquei triste. O Twitter eu tava até falando com o Ita um dia desses, que eu entrei no Twitter e vi um negócio que eu fiquei assim, por que eu tô vendo isso? Aí eu tirei. É só deixar de seguir, né, cara? Ah, então, não, mas é isso que você faz normalmente. Mas eu deixei de seguir, mas aí tá a questão, as pessoas... Chega, só chega em... Você, eu quase não sigo ninguém, mas chega em mim. O Twitter tem um negócio que só chega. É simples. Só chega. Alguém quer falar mais alguma coisa nesse final de podcast que tá super animado? Super. Eu só gostaria de dizer que pode ser um pouco puro assim. Ninguém vai me cortar? Não. Gente, valeu por ter ouvido, valeu por ter desperdiçado seu tempo aqui com a gente. Mas já acabou? Já tá acabando. Mas eu queria sangue. Vai no médico, meu Deus do céu! Ódio! Depende, você espera só um pouquinho, daqui a pouco você tem. Ah, tá bom. Mas peraí. Machista! Tá. Machista, na moral, coisa feia. Taxista. Taxidermista, seu dentista. Treta aqui, pra contato comercial você manda um e-mail pra cast@bugando.com.br. Tá aí o e-mail, use este pra vir nos próximos casts, tá bom? Ó, agora aí tá a questão, ó, olha, presta atenção. Todo pode comentar o que eu falo. Sempre muda o e-mail. O e-mail agora é cast@bugando. O resto. Sempre muda o e-mail. Sempre muda. Agora faz assim, gente. Aí, no tema, você bota lá, pode comentar pra gente ler aqui. É, exato. Bota no assunto que não pode comentar, porque. Não, o bugando não é. O podcast. Caramba! O pode comentar não é o único podcast da casa, a gente tem vários, então. Bota no assunto do e-mail lá, bugando, bugando não. Pode comentar pra gente saber qual é o cast que você tá se referindo. Exatamente. É, toda sexta-feira às 11 horas estaremos também estreando o primeiro cast passar lá na Triunfo Hits. 11 horas, baixo aplicativo, é menos que o Nude, gente. É bem é baixo, verdade, é mega, não vai roubar quase nada. É, a qualidade é ótima, não precisa baixar Spotify, não vai ficar passando propaganda toda hora. E só tem música boa. E sexta-feira às 11 horas, sempre, pode comentar que vai estar lá. Após ter estreado na Hits, vai entrar em todas as plataformas possíveis e que nós conseguimos colocar esse podcast. Certo? Exatamente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que esse carnaval seja muito ruim pra você, para que você nunca mais curta esse carnaval. Use camisinha. Use camisinha. Não, use camisinha, não, porque como foi constatado nesse podcast, crianças são ruins. Criança de carnaval. Você que nasceu em novembro, cuidado. Muito cuidado. Já sabe o motivo. Agora você. Cara, você deu. Você tipo, deu um mind blow na cabeça de um monte de gente agora. No cuidado! Final, se você nasceu em novembro, você é uma foda de carnaval mal errada. Que risada foi essa? Eu adorei esse cast. Se você não sabe quem é seu pai, foi porque você foi criado no carnaval. O carnaval foi um pouco mais longo pra você, se você não sabe quem é o pai. E se você não nasceu em dezembro ou em novembro. Então, muito obrigado pela companhia. Compartilhe, gente, sério, compartilhe, por favor. Por favor, por favor, que a gente precisa de dinheiro, precisa de público. E dinheiro. Compartilhe o pode comentar. Patrocinadores, nós também queremos, por favor. Patrocinador, queremos dinheiro. Certo, muito obrigado, tchau, tchau. Galera, tchau. Tá bom, negão, te cortei. Tchau.